5 kg, senhor, identificação, voando na prova de pelo. Desça para o nível 090 inicialmente. 090 na prova de pelo, direto tranquilo. Olha, só que está fala descida. Aproximação do Vemer, desça para o nível 040. 19 para o táxi. 219, 319. Vou passar pelo Alfa 90, quanto está te chamando, senhor? Estou escutando, só que ele não me escuta. O Papa Tango Alfa no primeiro Fox Controle. Pode prosseguir, Papa Tango Alfa. Salvador Fox. Alô da Farra para regresso, o Alfa da Vender Fox. 924, livre da colagem assistão 1-0, vento no meio 0 graus 1-0. Livre da colagem da 1-0, grau 1-9-3-4. 5489, após o gol, alinhe e mantenha, pistão 1-0, deslocada. Ciente, após a decolagem do gol, alinhe e mantenha. 805, 3193. É, contato se com a turma de próximo e com a torre do outro meio, ok? Tentativa, novembro. Gol no 600, chame centro Recife, frequência 26, decimal 85. Gol 1065, gol no 600, boa tarde. O frote, a saída. Popo frote, na sua escuta. Temos Juliette Anquilo, desse para o nível 050. 050, Juliette Anquilo. 24, boa. Salvador, gol no 924, passando 1500, pé e sua escuta. Gol no 924, contato radar vigilante, super nível 350 na saída PUCA. Saída PUCA para 350, gol 924. Chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288-3321, boa tarde. 9641, está pronto para a cópia? Prossiga. 9641, está autorizado para Fortaleza, número voo 310, via Upper Zulu 19. Decola da pista 1-0, com curva esquerda após a decolagem na saída Momo, transição frote, transponder 5-1-0-4 e a frequência do controle 1-1-9, decimal 3-5. Autorizado 3-1-0 para Fortaleza via Apesulô 1-9. Decola da 1-0 com curva pela esquerda, saída Momo, transição frote 5-1-0-4, transponder 119-3-5, controle. Correto, Rio 9641, ajuste 1-0-1-3. Chame pronto, pushback, acionamento. Chamarei para o pushback, acionamento, 1003. Sol, Salvador, boa tarde, TAN 3192. Boa tarde, TAN 3192, está ciente da informação, novembro. Informa o nível solicitado para Marcel. Ciente da informação, novembro, senhor, está na posição 2, por gentileza, o 350. 350 será coordenado Pucaracaju, saída Pucaracaju, TAN 312, se escuta, muito obrigado. Hoje chamo 03, reporte para ingresso na 1-7. Alfa, November Fox, trote, controle Salvador, câmbio. Tango Alfa, November Foxtrot, controle Salvador, câmbio. November Fox, pode prosseguir o controle, mais uma vez, estou te ouvindo. O controle pediu para o senhor confirmar em Pituaçu ou então na torre, mais próxima à torre 18.6, ok? Obrigado pela ponte, mas foi o final de novembro. Chame sempre Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 192, está no 22, puxa acionamento. Tio, tá 3192, está autorizado seu pushback acionamento, chama para o táxi, está pronto para a cópia? Prossiga, pronto para a cópia, senhor. Autorizado para Maceió, está 392, 350 nível, via previsto 58, decolando a pistão no zero, com curva esquerda após a decolagem, na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5177. E a frequência do controle, 119, decimal 35. 350, autorizado a Marcelo, decolada 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, ingresso a preço 58, transponder 5177, controle 1935. Está 3192, autorizado, puxa, chama o táxi, obrigado. Correto, ajuste 1013, está 3192. 1013, obrigado. Olha o Salvador, agora 333, por estacionamento, remota, parte 3. Gente, o Gono 333 está autorizado para o feedback acionamento, chame táxi. Autorizado para o acionamento, vai chamar para o táxi, Gono 333. Autorizado alinhar e manter pista 17. Máximo 5 minutos, o Bang da Goa iniciou o pushback aí no pátio 3, aguarde para iniciar. Sempre aguardando para iniciar, 9643. só November Foxtrot na escuta da torre. Aterra, senhora, tá passando agora pela Pituba, visual pra Farol de Itacoa. Ciente, informo que vou decolar um tráfego no corredor visual Axé, mil pés. E inicialmente o tráfego vai prosseguir com proa do Farol de Itapuã. Reporte visual com o mesmo. Conseguimos exatamente aqui a linha do litoral, mantendo 500 pés como autorizado. Vai manter a separação visual, ok? Ciente, Alfa November Foxtrot, reporte no Farol de Itapuã. Reportará no Farol de Itapuã, passa. Bravo Kilo Índia, informa o tráfego à direita fazendo reboque de faixa. Mais ou menos ele se situa na Pituba, no corredor Axé também, mantendo 500 pés. Livre da colagem pista 17, o vento 140 graus, 11 nós, Bravo Kilo Índia. Fala, bota 333. 333, prossiga. Confirmar se ainda está em sanitário 1.200 metros, agora tarde. Estimativo, segundo o Notan aqui, consta, terra 19 horas. É, obrigado. Autonomia 4 horas e 20, alternativa Galeão. E solicito, se possível, acentuar uma curva aqui à esquerda para lembrar nessa saída aqui do Pátio 3. Tem seu autorizado curva à esquerda e reposto para ingressar na Alfa, na Taxi Aquilo. Autorizado à esquerda, livrando na Alfa, palma para ingressar aqui no Bono 333 já. Inicialmente mantém a frequência da torre até reportar visual com o tráfego do CON fazendo reboque de faixa no corredor visual. Ciente, na sua escuta, até reportar com o tráfego de faixa, o Bravo Killing. Para táxi, POB 39, alterna Aracaju, 4h30 de autonomia. Tá 392, táxi via Índia, Alfa e reporta para ingresso na Delta, na minha escuta. Índia, Alfa, chama para ingresso na Delta, tá 392. Segundo 333, está autorizado a cruzar a Taxiway Alpha, ingresso na Delta, mantém a posição na mesma, chama a torre 108-612, ajuste no 013, bom voo, boa tarde. Chama a torre na Delta, 108-612, boa tarde. Falou, é o Rio 96, patrono. Está livre, pushback somente, chame táxi, Rio 96, patrono. Chamarei para o táxi, pode manobrar a aeronave como fez a Gol? Firmo, está autorizado, Rio 9641. Ciente. Tem deslocado no 0, no 335. Salvador, Alfa, Lavanda, Foxtrot. Alfa, November, Foxtrot, a torre, prossiga. Mais duas milhas para o farol de Itapuã. Ciente, informo que o tráfego que tinha decolado está agora a mil pés no corredor visual. Não vai interferir. São reportado, ele foi na Pituba, porém ele não está conseguindo contato com o controle. Fica atento ao tráfego, jogo para 1500. Ciente, sobe para o 1500, atento ao tráfego, Bravo Quilinga. O senhor está no litoral, o senhor me informa, por favor. Afirmativo, senhor. trote November, vetoração para final do segmento ILS X-Ray, pistão 90, curva esquerda, subida para o 210, limite localizador. Terra 210, limite ao lock, o mais forte nada. Fico atento que ainda os primeiros 1.200 metros da pista 90 ainda estão impraticáveis. Conhece, Aurora. Salvador, boa tarde, está 3192 Delta, atmosfera pronta. Está 3192, ali mantém pistão 10 deslocada, boa tarde. Ali mantém 10 deslocada, está 3192. Gol no 333, decolada 226, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 119, decimal 35, bom dia, gol no 333. Parada aí, campeão, alça da venda fácil. Alfa November Foxtrot, reporte para o cruzamento do eixo 9028, mantendo a linha do litoral. Para o cruzamento do eixo 9028, pronto. Salvador, boa tarde, gol no 336, passa 1710 na Gola e Gonza. Gol no 3-3-3. A 3-1-9-2, livre decolagem pista 1-0, vento no meio 0 graus, 1-0 mais. Decolagem no 0, tá 3-1-9-2. No 3-3-3, contato radar vigilância para nível 3-6-0 na saída agora. 3-6-0 na agora, gol no 3-3-3. Alfa November Foxtrot, confirme a posição no momento. Exatamente em cima do farol de Itapuã. Ciente, Alfa November Foxtrot. Salvador, o Rio 96 Patrono, com 3 a bordo, alternando Natal, 2 horas e 50 de autonomia, está pronto para o táxi. Controle 19, decimal 35, bom voo. 19:35, bom trabalho, está 3192. É. Boa tarde, o Rio 96 Patrono. Ciente, livre táxi, via Kilo, Delta, na Delta, chama a torre 118.6 com 1013. Obrigado, boa tarde. Do eixo, reporte livrando. Reporte lá livrando, certo. O Caracaju 350, tá 312. Para o localizador esquerda, para o 130, está autorizado ILS X-Ray. 130 esquerda, autorizado lá, que é o Mike Fox. Salvador, está autorizando 54, 354, boa, excelente identificação. Autorizado chegada Mari, desce para o nível 050. 050 Mari, controle Bravo, Kilo Índia, passou farol, não avistou a aeronave, cruzando o passo. Bravo, Kilo Índia, vou prosseguir agora para Veracruz, confere? Vai sair para Valença pelos corredores. Sim, a gente tem que receber a coordenação, não tem um tráfego no setor da... preciso lhe reportar. Ciente, Bravo, Kilo Índia. Tá 3192, vai cruzar o 050, poderia voar Aracaju? Aguarde, 3192, não mantenha feito. Ajuste em quilo, dispara 2000 pés, ajuste 1013, informe no localizador. Sente, direto em quilo. Torre Salvador, boa tarde, Rio 9641, na Taxway Delta. Boa tarde, Rio 9641, mantenha o ponto de espera na Delta. Vai manter o ponto de espera, 9641. Chamou o solo? Aqui é o TAM, Mike Hotel Yankee. Mike Hotel Yankee, prossiga. Eu solicito uma autorização aqui de reboque para da ponte 7 para a ponte 4. Avançante novembro, 3 milhas externo, complete elétrico, Vitor e Salvador, 1 no 8, decimal meia dúzia. Muito bem, obrigado. Tarde, o Papa Tango mais forte, próximo novembro, estabilizado, se possível, para pouso na 17, passo pela direita. Mais Foxtrot November, informo que há um tráfego à retaguarda, a 5 milhas, se o mesmo não reportar cancelamento, possível 360 pela esquerda, 3 milhas da final da 17. Prossegue para cancelamento? Fala no 7, senhor. Vamos modificar, então. Gente, Mike Foxtrot, November cancelado aos 3-2. Da presente, base pela direita da 1-7, reporte final. Nossa, passarei final no 7, o Mike Foxtrot. Tranquilo, reduzindo a velocidade de aproximação, tá seguindo o bandeirante, agora passando o externo. Tranquilo. Approach aircraft good afternoon, Azula 4064, checking in level 16, we have November. Cadê Azul 4064, qualquer dentro, clear via my arrival, você mantém level 060, under radar surveillance. My arrival 060, and we are doing 250 knots at this time. Maintain 250 knots, do 4064. 250. 028 a 510 via linha do litoral. Estou aguardando separação comigo. Gente. Chame Centro Recife, frequência 126.85, altera 125.45. Ok, 126.45, tá 312, boa tarde. Controle, dá pra ver se você sabe transferir pra 17? 7 quilos, chame a torre agora para instruções 186.6. 86, só confirma, ele vai prosseguir para pouso na 1-0? Só pousar na presente 1-7. Ciente, está autorizado da presente base pela direita da 1-7, reporte final, Juliette Yankee Kilo, cancelado 3-4. Ciente, Kilo. Mike Foxtrot, November, livre pouso, pista 1-7, vento 1-7, 0 grau, 0-9. Está na final 1-7, baixado, travado, livre pouso, Mike Foxtrot, November. Rio 9641, na linha mantém, pista deslocada 1-0. Alinhar e manter na deslocada, 9641. Afirmo 70, os primeiros 1.200 metros da pista 1-0 impraticáveis. 1.200 metros? Afirmo, 1.200 metros, ok? Tá bem, obrigado. Salvador, Boa 9648, bom dia, na informação, 90. 1648, boa sua identificação, autorizado chegada a Mares para nível 070. Identificou Mares 070, boa na 648. And approach Azul 4064. Azul 4064, go ahead. Is it just confirming, is the runway operating full length? There it is. The first 1,200 meters of the runway 10 is not available for landing. Runway is displaced 1,200 meters. 1,200 meters, thank you. Só vê se está à direita, pode 5 abaixo de 7 horas. O Mike Fox 90 livrando para a direita, parte 5 abaixo de 7. Ciente, Mike Fox Trot, November Solo 36, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Yankee Kilo, livre pouso pista 17, vento no 70 graus, 10 nós. Tudo. 9641 na escuta. Afirmativo. E o 9641 informa que existe um tráfego à esquerda, a 1000 pés na linha do litoral. Só para sua informação, livre decolagem pista 10, vento no 70 graus, 10 nós. Livre decolagem, 9641. Em 120.8? 208, chamarei.